Acontece. Quando eu corria pelado pelo parque, amanhecia o dia, já era tarde. Eu que não tinha nada, queria tudo. Nessa manhã resolvi me apegar. Eu não sou louco, não, não, não, não. Nem sou normal, não, não, não, não. Eu sou apenas um sujeito na contramão. Eu não sou louco, não, não, nem sou normal, não, não, não, não. Eu sou apenas um sujeito na contramão. Quando eu andava vestido em minha casa, anoitecia o dia, ainda era cedo. Eu que já tinha tudo, não tinha nada. Nessa noite resolvi desapegar. Eu não sou louco, não, não, não, não. Nem sou normal, não, não, não, não. Eu sou apenas um sujeito na contramão. Eu não sou louco, não, não, nem sou normal, não, não, não, não. Eu sou apenas um sujeito na contramão. Essa história reflete nossa caminhada. Enquanto poucos têm muito, não temos nada. Sempre correndo e remando na direção contrária. Falando, cantando e gritando para não enlouquecer. Eu não sou louco, não, não, não, não. Nem sou normal, não, não, não, não. Eu sou apenas um sujeito na contramão. Eu não sou louco, não, não, nem sou normal, não, não, não, não. Eu sou apenas um sujeito na contramão. Oh, yeah. Lá. Eu cantava em tudo bem vagaroso, empilhava saco com todo empenho, mas sabia que era tão trabalhoso. Reduzia a caixa, remoto mal feito, e vai pra passar um pano, virando a massa todo sem jeito, onde pinga não serve de cima, meu mano. Empurra, empurra, carrinho de mão, ladeira acima, debaixo do sol. Empurra, empurra, carrinho de mão, ladeira acima, debaixo do sol. Pra tirar um dinheiro e ter no bolso o amanhã garantido sem saber quando. Porque essa vida é feita pra gente trabalhar ela toda, bancar cobrança. Quando nota já se tornou ausente, sem tempo pra tédio ou esperança. Não existe não querer ou não saber, quando a outra opção é a miséria. Não importa se não foi feito pra você, esse é o emprego atrativo da doença séria. espirrando gordura pelo fogão inteirinho, fazendo aquela lambança que a sua mamãe adora, só que não. Vamos dedicar agora ao momento dos nossos apoiadores. A começar pela Balbúrdia Records. Punk, hardcore, metal, rock pauleira e outras barulheiras. O selo que apoia a cena independente brasileira. Você também pode apoiar. Confira os lançamentos da Balbúrdia Records no site, Spotify e redes sociais. Siga a Balbúrdia Records. E temos também o nosso apoiador Hora Rocker, com o Minuto Hora Rocker, falando sobre sua próxima entrevista nesta terça-feira. Certo, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Santos e aqui estou mais uma vez para divulgar a agenda do canal Hora Rocker. Na próxima terça-feira, dia 28, eu vou entrevistar o produtor Marcelo Índio, que é um cara que promove a cena, que faz a cena acontecer também junto com outros produtores lá do Rio de Janeiro, no cenário, especialmente na Praça da Bandeira. Então, cola lá com a gente na terça-feira, dia 28, às 21 horas. Vou entrevistar o Marcelo Índio, produtor também, que é um dos caras que faz a cena do underground carioca acontecer. Eu sou o Luiz Santos, esse vai ser mais um Hora Rocker entrevista. Lembrando, Hora Rocker aqui no Underground é notícia. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada à base de mais letrinhas dessa sopa do Frigideira Acústica. Vamos agora para as letras de S a X. A começar por Silvestra Bianchi, do Rock ao Cosmo, ela que é de Curitiba, Paraná. Depois tem The Low Fives, Cut Off My Balls, eles que são de Resende, no Rio de Janeiro. Na sequência tem um Unholy Harakiri, Morte, eles que são de São Paulo, capital. Depois tem Voio, Malditos, eles que são de Piuí, Minas Gerais. Na sequência tem o Wild Robson, Eu Sigo em Paz, ele que é de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E para finalizar o bloco e o programa, tem Xaxarás Roots, Voz da Consciência, eles que são de Manaus, Amazonas. Vamos lá? Let's rock! Oh, I claim that when you hear a broadcast once, that ain't necessarily the end of it, see? It don't just disappear. In other words, old radio programs never die. How could I be lost? We'll be right back. pela estrada da minha fé. Confesso que errei, sei que esperança aceita a consciência destruída.